Affirmative. Uma aproximação, aguarde pista livre 386, aqui em Gama 014. Gol 8-1-2, no solo as 4-4, direita, 1-2-1-9, solo. 2-1-9, gol 8-1-2. No meia, que negamos 0-1-3, frisado com o pistão no 0, vento 0-8-0, graus 8-9. Autorizado o pouso, tá 38 no meia. Gol 973, Centro Centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 1, 3, 3, 25, 1. 247, direita 1219, salve. Cruzado, RND, coluna 0, 080 grau, 7 nós mesmo. Ah, coluna 0, 3, 2, 0. Cruzado, RND, coluna 0, 0 decolou a 0500, chame o controle agora em 1198, bom voo. 198, bom. Centro de Salvador, bom dia, tá? 3520. 3520, bom dia, contato radar, Uva 0190, saída da Pucra. 190, Pucra, 3520. Salvador, boa noite, bom dia, boa noite, 5601, quanto esperam? 5601 autorizado, aliás, decolar no 0, vento 0 graus, 9 graus. Autorizado, aliás, decolar, 0, boa noite, 5601. Zero, decolou 06, no 98, controle, bom voo. 98, bom dia. Bom dia, 561, bom dia, contato radar, subida para o nível 360, após 2 mensagens autorizadas, direto Leda. 4 mil, direto Leda, 100 metros, obrigado. Prossiga. Prossiga na subida. Prossiga. Podemos subir para o nível 2 mandado? Aliás, a coordenação centro Recife, 3520. Mantém inicialmente na 90. Então, 3520, inicialmente suba restrita nível de voo 210, devido tráfego, chame Centro Recife 126.85, ao TERN 125.45. Goluna 561, sou no centro Recife, ela 25 decimal 1, alterne 123 decimal 80. Goluna 2380, obrigado. 118-11, you're signed up and take off runway 10, reach 070 degrees 065. Okay, clear for takeoff runway 10, go 18-11. Jeta 3601. Prossiga. Frente da Delta, solicito 360 São Paulo. Tirei o solo 121, décima 9 para a 219. Well, 811, airborne 22, potential departure, 119.8. Okay, go 1811, 119.8. Have a nice day, thank you. Center control, good morning, this is 1811. 1811, laser contact, contact level 360, drive direct to left position. Contact contact level 360, left position, direct to go 1811. Go 1811. What have you? We can fly direct to Uchi here if possible. Stand by, go 1811. Stand by, go 1811. Runway 211, climbing to flight level 320, and cleared direct to OTG. Planted, cleared direct OTG, can you confirm flight level 320? Flight level 320. Planted, 320, 1811, flight direct OTG. Go 1811, call HTC 321, posição 11, Cinti da Delta, autorização com 15 em 400.